A pedido do Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça bloqueou bens de um ex-prefeito e de um ex-secretário municipal de Finanças de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, acusados de apropriação indébita. O bloqueio de bens atingiu um montante de aproximadamente R$ 5.900.000. As investigações apontaram que os réus não repassaram ao IPREMO, Instituto de Previdência Municipal, valores referentes às contribuições previdenciárias dos servidores municipais, no período de agosto a dezembro de 2016. Sobre os valores não repassados, cerca de R$ 14 milhões à época, o MPMG informa que a Prefeitura Municipal chegou a negociar a dívida com o Instituto, em acordo homologado pelo Ministério da Previdência Social. Entretanto, mesmo diante da negociação, o município deixou de fazer novos repasses, dando origem a novo parcelamento. De acordo com a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Uberlândia, que propôs uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa, o parcelamento da dívida causou dano ao erário, tendo em vista que houve incidência de juros, multa e correção monetária por duas vezes. A Promotoria de Justiça de Uberlândia esclarece que a dívida foi quitada pela gestão sucessora em fevereiro de 2017. À época, o Ministério Público entendeu que houve extinção da punibilidade do crime, descrito no artigo 168-A do Código Penal, mesmo a dívida tendo sido quitada por uma terceira pessoa. Porém, para fins de improbidade administrativa, o MPMG afirma que houve dano aos cofres públicos. Conforme a Promotoria de Justiça, deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes nos prazos e formas legais ou convencionais constitui crime de apropriação indébita previdenciária. Diante disso, o Ministério Público solicitou à Justiça o bloqueio de bens como forma de ressarcimento aos cofres públicos. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.